Romeu Alfa Juliette Papa 62. Alfa Juliette 62, é 89. Salve, bom dia, Azul, 27 no 4 com November, pra Barreiras. 27 no 4 Barreiras da Guarda, Mano Vatap. Mano Vatap na sua escuta. Meia, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 090 graus, 04 nós. Alguém decola, gol 2196. Do 4 livre, ele é sexo e reporta quando no curso. Meia decolar 225, controle 1198, bom trabalho. Salvador, gol 2196, decola. Passando a Israel, passando 1400. Fazendo mais meia, contato radar, 0 nível 3 mais 0. 360, 8219. direto do Salvador. Bom dia, Chinega 13-9, informação 90, atualização Guarulhos 3-0. É 3-9, número 3 da Copa, aguardo da Ilha da Morte. É, Morte 3-2. O 9075.4. Da 110 com curva esquerda, aciona 5401, chama controle 198, azul 2704. Chama pronto, parte 3. Camarada. 9075, na escuta para cota. 9075, na escuta, proceda. Autorizado com 15 dias, do Peugeot 21, UPVUC, após direto, Oscar Papá, Victor e Uniforme Kilo. Decola da 190 com a na direita, sai da água, após uma posição é nossa. 380 nível. 5175 código 119983. 05 nós. Ok, está autorizado o pouso na 11 para o voo 1184. Está baixando a trava da 10 na 10, para 124, está baixando a trava. Correia, chama pra. Para o número 3, 1038 controle. Está livre, chame táxi. Está livre, com a lei táxi, obrigado. É 3-9.4. Possível? Autorizado Guarulhos, depois o Luna 0, Taubaté, o estado de conforto. 360 nível, da Ilha da Morte vai sair. Decola da 10 direita, controle 1198, código 5402. Autorizado Guarulhos, nível 360. E a primeira vez você está com a terra, com o plano. Você coloca a 10, sai da Del, da El, meia da Ponte, vamos. Quando eu saio 19-8, eu posso ir 402, né? Na 3-9. Prega. Chegada bom, se desce e mantém o nível 050, bom dia. 0, ficou 0 na chegada bom, se vai necessitar de desvio esquerda por 20 milhas. Após desvio, gestão navegação, voando Dona. Após desvio, vai retornar a navegação para o de Dona. Lento, antes da Juliette manter. Minha 332, bom dia. Cheque trem, autorizado pouso pista no 0, vento 080 graus, 059. Beleza, e pouso na 10, qual é a posição da pista? Tá molhada, parceiro? Pista seca. Seca, obrigado. 37 para Fran. 3733 para Congonhas, aguarde cópia. Para o 04, 1184. Taxi Sultan 3663, tem 1154 a bordo, 3 horas e meia, Fernando Galeão. Quem chamou pro táxi? Sultan 3663. Pouso no 0, vento 030 graus, 069, 6332. 62. Segundo. 9075, 122 a bom, 3 horas e 30, alterna a tapela. Meu, Campinas? Campinas. 9075, aguarde. Certo. 1184, mantém a posição para a Juliette. Vamos manter a posição para a Juliette, 1184. 9075, até a ponto de espera, torre 98, decimal 95, ajuste no 013. 2895, seu ponto de espera, 1013. 1184, após passagem do tráfego da companhia, até o ponto de espera, direto a Juliette 04, portal. Sim, observando tráfego, Juliette 04. Até através do portão 612, da passagem ao Bang da Gol, versão na Juliette, após ponto de espera, torno no decimal 95, ajuste no 013. Sente da passagem ao Gol, após prosseguir até o ponto de espera, foi 1895, que é a 3663. Bom dia, ali mantém no zero. Ali mantém, 77. Então, 05, prossiga, bom dia. Guardião 05, sente autorizado o voo local Salvador-Salvador sobre o voo em Camaçari. Livre acionar, chama para decolagem, Guardião 05. Os 32, solo os 38, direita 121. 121, espera mais. Guardião 05, vento 120 graus, 069, autorizado a decolagem com Pro Norte. autorizado decolagem no zero. Autorizado decolagem no zero, voo 900, obrigado. Zero pronto, tá? 3663, bom dia, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 3663. Urbanas, Azul 2704, puxa, estacionamento na Romeo Way. Tá livre no Pátio 3, chama táxi. Deixa chamar. Guardião 05, sente e sente ferir com o eixo da 10, 28, segue para o norte, chama o controle em 119, destino 8, vamos ver. Prende a magulha, sente e ferir com a 0. Controle 1-190. Obrigado, Matias. E você está dando uma análise do controle? Controle, bom dia, 1-9075, com o perfil da árvore. 1-9075, com a da árvore, 380. 380 na árvore, obrigado. É 2-1, do Cicero 2-6, o Cicero Galileu, se reporta no outro jogador. Sou 1-0. 7 para o 10, na frente. Isso é para 2-1-3, está livre o lance, reporta quando voar, se ajuste na 0-1-3. 2000, vai reportar estabilizado, 1013, com o número 2-1, né, trafônico? Sim. Nós somos trafônico. Sim, o número 1. Gente, voa 1-6-2-1. Vento 100 graus 069, autorizado do colágeno 0. Iniciando 3733 na escuta para a cota? Tá, 3733 pronto. Autorizado Congonhas, via peso 1-0 por base, peso 1-6. Valor horizonte, o 7 conforme. Via 3-0, saída da El, Leda Monte, vai decolar da 0 direita. Código 5403, controle 1-9-8. Já escuta, guardião. Vixeleza, informa o tempo que está de voo. Com a voa, hein? Vixeleza, você como informar o tempo que está de voo? Guardião, está de local para a camassaria, só que acordo no 12º batalhão, posteriormente para um voo de aproximadamente 30 minutos na vertical do camassaria. É isso. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3663. 3663, bom dia, por gentileza, modifica o código para 5172. 5172, modificado, tá na Dael, se possível, varemos Leda. Autorizado para Leda. Direto Leda 3663. da Azul vai passar em Itaguaí, um ATR, a porta está livre no 01. Faz o ATR da passagem da Azul. Pela Mari, ao 050, vai manter a proa 050-6250. Decolar 245, controle 119-8. 19-8, obrigado. Bom dia, bom serviço. É o 3663, precisa desvio direito, senhora. Pro 230 para as informações. Por 30 milhas. É, depois desvio, sinalização de ambulância. É, vamos desviar até praticamente através de Leda. Então, se eu estiver coordenando o desenvolvimento em Recife, é por onde mostra após desvio. Ok, vou dar uma para mais de 100%. Ok. 0 direita, código 5404, controle 1198. Autorizar Porto Seguro, Golfo 677, nível 1180, saída Coral, decola 010, curva direita, 54. 06 transponder, 1198 ao controle, o azul 2772. Foi ativo na pronta, parte 3. Chama lá. Os desvios vão direto ao Gnazio, plano 3663. Após desvios vão direto ao Gnazio, 3663, obrigado. Estabilizado o voo 1621. A desvana ciente, todo 18.95. 2.95. Oceania 6250, está mantendo a proa 045 para evitar um não, vários calibrados. Este é o três desvios, isso é uma navegação usando o Duna, Oceania 6250. Após os desvios, direto Duna 6250. Duna 075, Recife, no 288, Eterno, no 260. 288, 260, obrigado. Então, 3663, começar para Recife, tem 13325, alterna 1251. Recife, vano 3325, alterna 251, muito grato e um ótimo carnaval. Comente, bom voo. Valeu. Senhora 250, desce para 2.000, sem instruções, direto do homem, livre LS, reporta quando no localizador. Então, reportar lá livre no localizador após o desvio 62501, número 1. Sim, obrigado. Cheio dos pássaros, porém não está avistando por enquanto com o 1621. 3896, bom dia, senhora de identificação, chega da Mari, desce e mantenha 050. Desce para o 050, chega da Mari, está pronto para o 050, está pronto. Sim, já após 2 dias, já foi uma navegação, voa de tato. Sim, já após 2 dias, está. Na 3733, táxi, meu amigo, 115, autonomia de 3 horas e 30, alternativa galera. Só pra ver? B115. Tá, 3733, confirmando. 3733, autorizado até o ponto de espera, tô vindo no 95. O ajuste é 10013. 710, meu 3 altímetro, até o ponto de espera 90, torre 118, decimal 95. Salvador, bom, 2 1 Alfa Juliette 09. Alfa Juliette 09. Azul 2772, 43 para puxa, Joana. Caixa 3 está ali, chama o táxi. 3733, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 130 graus, 0 menos. 7 de decolagem, pista no zero, 3733. Again, request a deviation to the left of right landing, heading 050. Clear the deviation, after deviation, fly direct to Itapi intersection. Roger, clear deviation, after deviation, fly direct to Itapi intersection. Sem inscrições, do separa 2013, do estado 1013. Autorizado LF, reporta no autorizador. 1013, sem inscrições, 3296, autorizado LF. 733, decolada 55, controle 1, 19, decimal 8, mão 8. 6250, bom dia, check 3, autorizado pouso, pista 1-0, vento 130 graus, 0 menos. 0-0, Sena 6250. 7-3-3, desvio à direita, 230 para evitar. 7-3-3, após desvio, retomando a direção, vamos ler. Pode desvio, retomando a direção, 6-7-3. Acredito que vai ser por 40 milhas, vai ser possibilitando uma venda de novo aqui. Sim. Bom dia, após a passagem do Arbanjo ali, mantendo 0. Taubaté, restante conforme, 360 nível, da Ele da Morte Vassalva, decolada 1-0 direita, o código é o 5412 e controle 1198. Sintonizado 360 Guarulhos, apesar do 1-0 Taubaté, decola 1-0, decola 1-0 curva direita, da Ele da Morte Vassalva. 5412, transforma 198 ao controle, o gol 2065, correto, chama a próxima. 2098.4. Autorizado Galeão, via rota do plano de voo, rota 9857, moço, restante conforme. Nível 360, saída da El, lida após uma posição Irume. Recolada 1-0 direita, 5494, código 1198, controle. Alfa, você está se ligando. Etna 250. O 2065 aguarda o número

1648, Tomato Control. 1648, go ahead. This is Fuller Tower. This is 118-195, good land. 18-95, go on. See you later, go 16, go ahead. China 6311, tem condições de ANR decolar de imediato assim que autorizado? Roger. Alinha e mantém 1-0, preparando-se para a decolagem. Tem uma 6311. Oi, bom dia, é o Gol 2065. Gol 2065, Matheus, quanto espera? Matheus. 3896, follow 06, primeira direita, follow 211. Cliente, primeira direita, 211. Salvador Towers, mining, go 1648, establish relay, find relay 10. Go 1648, continue approach, expect landing clearance, QNH 1013. 1013, stand by for landing clearance, go 1648. China 6311, o vento 120 graus, 7 nós, está autorizado a decolagem da 10. Deve decolagem, 6311. Crua 040 aproximadamente por 25 milhas devido ao fórmula. Obrigada, desvio de uma navegação voa de táxi. Posteriormente na proa de táxi, eu vou 1-0-4. 1-0-7-2, confirma desvio, senhor. Sim, aqui está aceitando um pequeno desvio aqui, é direito, uma formação bem grande na base. Depois de dirigir, já estamos na redação, vou no canal. Clear to land, runway 10, land 120 degrees, 7 knots. Clear to land, runway 10, the landing gear are now in line, typical 1648. Oceania 6311, decolou de Salvador ao 09, controle 119.8, boa viagem. 09-6311, bom dia. Salvador, bom dia, 6311, China. Voltando a Porto Alegre? Confirma o POB. 0360, direto da 6319. Estou vendo, confirmando. Mantenha a posição. Aguarde a aeronave da Tang, está no 05, atrás, você tem ponto de espera com o número 2. Pode ir no 03, por um minuto, por uma noção. Pode 02, 321 da Tang, está no 05. Região 05, retornando para o CIA. O voo 2065 ali, Mateus no zero. Sim, Mateus no zero. O voo 0094 tem instruções de autorizar a descida para 2000 país, o ajuste 1013. Ok, 1042 Amperes, voo no 0, na faixa 1013, padrão. Hatch 1-1, repeat 1-8 to the right and contact ground 1-2-1, decimal 1. Ok, to the right, contact ground 1-2-1, decimal 1, roll 1-6-4-8. I'm on the ground, good morning, roll 1-6-4-8. I am, Foxford. Sure. Runway 1648, clear, taxiway Alpha, then Juliet to gate number 1, gate number 01. Clear taxiway Alpha, Juliet to gate number 1, go 1648. Frente 2065, aguarda para decolagem, devido à aeronave que decolou à frente com o mesmo perfil de saída. Aguardando, vou usar mesmo. Muito bom dia, Gol 994, novembro, informação, posição 4, autorização, repetir. Gol 994, novembro, confere, posição 4. Confirmo. Gol 994, Recife autorizado, nível 370, via rota do plano de voo. Coloca pistão do zero com curva esquerda, saída Puka, Jamo, Aju, 198, controle, 5421, responde. 30, Recife, com Rame Rota, decola no zero, cor esquerda, na Puka, Jamaracanjo, 198, controle, 5421, controle, Gol 9184. 5421, código, 9184. 5421. Correto, chama para o portão 4, Gol 9184. Obrigado, amigo. Agindo Boeing da companhia, a linha aí mantém, cabeceira 10. Cruzado Lido, subindo para o 360. Ó, Cruzado Lido está presente. para o 360-2065. Muito obrigado. Zero, 98, livre decolagem, 1-0, vento, 1-0, grau 7-9. Canal 3, Fono, Santo Recife, Fono... Qual é a frequência para 6-3-1? Primário 1-3-3-2-5, secundária 1-2-5-1. 3-3-2-5, 6-3-1, bom dia. Gol 90, 98, decolou 17, controle 1-9 do sinal 8, tem uma boa viagem. 98, 9098, muito grato, tenha um bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, 9098, decolou na Tael, cruzamento 77. Turma 0098, bom dia, contato rodado, saída da ONU de 360. Tael 360, 9098. Turma 094, 1 minuto para a posição do Ana, chama a torre em 18.95, com pouso. 295, obrigado. Hoje 2772, está autorizada para hoje Raíra da Presente, chamando Inés em 1-2-0-1. Raíra 1-2-0-1, muito obrigado e espero daqui a pouco. Tá? É o TAM 3191. Só pra confirmar, qual seria a subida prevista pro galeão, senhor? Da El Lebirum. Obrigado. Bom, Projeto Salvador, gol 9098, felicita a gente via da esquerda da rota, pro aproximada 180, por Garmínez, prestar informações. É o centro de controle? Toma 098, desvia da esquerda, 170, para evitar informações. Desejo de uma navegação voando leda. Depois desvia de leda, 098. Pode ser 109 nas mãos, tem serviço. 1094, bom dia, continua a aproximação, repórter externo, trem checado, ajuste na 0 no 3. Gente, eu vou dar externo, vou no 0 no 4. Temos a bordo 1414, 3 horas e 25, Santa 1. 4, tráfego avistado, livre pouso 10, vento 140 graus, 59. Livre pouso 10, ou 1094. Família 3, sexta até a ponte espera, obrigado. Externa 1251. 3321, obrigado, bom dia. É? Luzu 4207, bom dia, sem identificação, tirada bom, se desse mantenha 050. Separe 050, 242. Voo 1184, a linha mantém o cabeceiro no zero. A linha mantém no zero, voo 1184.